Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga. E para você que está ouvindo a gente na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem pessoas ouvindo no mundo inteiro, né, Rui? Então, pode estar ouvindo lá, como a Sandra, na Alemanha. Também pode ter gente na Austrália, também nós temos outro lado do mundo aí, que já está de noite ainda, né? Então, agradecer também as casas que nos apoiam, né? As casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jeff, a Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. E não esquecendo do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Então, agradecendo a todos vocês por permitir a gente entrar no lar de vocês. E também lembrar que pode ligar para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Também temos o WhatsApp, que é o grupo, nosso grupo do Vivência Espírita. É só pedir para participar. Adicione aí o número 12-981-11-0474. Vou repetir, 12-981-11-0474. Então, também temos o nosso Facebook e o YouTube Live, que já estamos ao vivo no YouTube Live. É só se inscrever no nosso canal. Então, bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia os nossos amigos ouvintes que estão mais um domingo conosco, né? E todos aqueles que vão ouvir a nossa sintonização mais tarde, que aproveita um pouquinho a cama de domingo, né? E vamos lá. Hoje eu gostaria que vocês participassem da nossa pergunta do dia, o Rodrigo já deve estar colocando aí. Por que devemos evangelizar as crianças? Essa vai ser a pergunta que vai ter o nosso sorteio de hoje. Então, durante todo o programa, vocês podem entrar pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube, pelo Face e pelo WhatsApp, concorrendo a 2 livros no dia de hoje. Podemos, então, começar com a nossa prece. Nossa prece hoje será pelo nosso amigo Ari Rangel, de Tremembé. É nosso primeiro vivenciano, Senhor, né? Jesus, agradecemos-te por mais um dia que se abre, luminoso em nossas vidas, derramando sobre nós o amor do Pai, que nos confere mais uma possibilidade de escrevermos nesta página em branco uma história de amor, uma história feliz de fraternidade e entendimento. Dá-nos, Senhor Jesus, a alegria de perceber que todos aqui matriculados na escola terrena somos diariamente agraciados com essa luz que não se apaga jamais, que é a luz do amor do Pai para com todos nós. Que saibamos, enfim, reconhecer a grandeza do amor divino. Que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é evangelização infantil e espiritismo. E nós estamos aqui com Milton Baruel, que é engenheiro eletrônico, e estamos também com a Giovana Taira, que é professora, todos eles voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso, ali na Vila Ema, na rua Cassimiro de Abreu, número 4, na Vila Ema. É Jardim Maringá, né? O pessoal lá fica meio bravo quando fala, confunde. É Jardim Maringá. Bom dia, Milton Baruel. Bom dia, Rui. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prezados ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando de um assunto do qual eu sou apaixonado. Então, agradeço muito, né, ao convite. Agradeço a oportunidade de poder levar um pouquinho, se possível, de esclarecimentos aos nossos queridos ouvintes. E nós estamos aqui com a Giovana Taira. Muito bom dia, Giovana, que é professora e é autora do livro Passe de Mágica, um livro infantil para a criançada. Depois você fala da idade das crianças, né? Bom dia, então, Giovana. Bom dia, seu Rui. Bom dia a todo mundo que está acordado aí. Também agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo um tema que a gente ainda está aprendendo, né, Milton? Né? Aprendendo a fazer, tá? Manda pergunta para a gente vai tentar responder da melhor maneira. E, Rui, a gente esqueceu de falar que o Jorge está lá na Bahia ainda, né? Ah, sim. Então ele... Estamos sem a presença dele aqui, né? O pessoal pode estranhar física, né? Aí, não tá ouvindo a voz dele, né? É. Mas ele tá lá, mas a gente vai descontar o bônus horas dele, né? Tá, é, mas parece que termina hoje a moleza, né? De ficar lá na Bahia, só tomando. Mas ele falou uma coisa muito interessante, que ele comentou que o pessoal lá faz uma divulgação bastante grande lá, né? É uma coisa que a gente tem que aprender por aqui, ele falou. Que a divulgação lá é forte, né? Depois a gente vai até colocar aqui, ó. Ele pediu pra gente colocar um exemplo, uma vinheta que eles fizeram lá. E eles colocam num caminhão e saem passando pela cidade inteira. Acho que é Juazeiro, né, onde ele tá. Não, Juazeiro é cidade grande, viu? Então eles põem no caminhão e saem colocando em toda a cidade, falando que anunciando as palestras. É, então, eu vou colocar aqui para o pessoal ouvir. Posso dar play? Nossa. Pô, não é essa não. Para tudo. Ele me mandou aqui, mas ele deve ter mandado nos tarefeiros. Vamos continuar? Depois isso, tá, eu acho aqui e coloco para vocês ouvirem. Coloca, pô. O exemplo de divulgação que eles fazem. Sim. Pela cidade inteira. Divulgando as palestras, que ele está lá de férias, mas está trabalhando. Aqui, para começar, é proibido fazer propaganda na rua, né? Então é proibido. Só nos bairros aqui pode fazer propaganda pamonha, de ovos, aquela coisa toda. Mas isso aí é proibido. É proibido por lei. Então não façam isso em casa, pessoal. Eu vou mostrar o exemplo depois para vocês, mas não façam isso em casa. É porque já pensou, se for permitido, fica a cidade inteira, toda hora falando, né? Mas, Milton, então vamos lá. Vamos saber o que é evangelizar. Porque a gente vê que tem muita gente que não sabe nem que na Bíblia tem os quatro evangelhos, não sabe aqueles evangelhos são praticamente aulas práticas de reforma íntima. Então, para essas pessoas que nós vamos falar, o que é evangelizar ou não? Sim. Bom, você já entrou na origem da palavra. Evangelizar vem do evangelho. O evangelho são os ensinamentos de Jesus. Então, é importante a gente entender que o objetivo... Quando a gente fala de evangelizar, e a gente não evangeliza somente criança, né? jovem, a gente evangeliza também adulto. Dentro do programa, e cada casa tem um tipo de programa, cada casa espírita, a Fraternidade Paulo de Tarso, dentro do programa de formação, de curso que nós temos a Escola de Aprendizes do Evangelho, ou seja, levar do conhecimento de Jesus, a sua filosofia, a sua doutrina a todos, né? Quando a gente trata de evangelização infantil, nós estamos falando de criança até a faixa de 14 anos. É interessante que a gente não evangeliza só na doutrina, né? Só no espiritismo. Nós temos em todas as igrejas, praticamente, todos os segmentos religiosos, todos os segmentos que seguem o cristianismo, tem o ensinamento infantil da filosofia de Jesus para a criança. Então isso é evangelizar, né? O objetivo principal da evangelização é trazer daquele que nós, agora falando como espírita, né? Daquele que nós espírita temos como modelo, que é Jesus, o seu ensinamento, a sua filosofia, né? Trazer esse conhecimento que é a base da moral das nossas vidas. E isso é importante, né? No caso, a evangelização infantil, o objetivo não é ensinar espiritismo, é para ensinar a moral cristã para eles. Exatamente. Dentro do nosso programa da evangelização, o cunho principal é ensinar Jesus, é mostrar o que Jesus nos deixou, é o que serve de guia para todos nós. Nós não temos como objetivo, né, ou como meta principal, ensinar espiritismo para a criança. Mas todo o ensinamento dentro da casa espírita, aí vem com os princípios que vieram através de Kardec, né, iniciou lá com Kardec, tá certo? Então, e através dos ensinamentos de Kardec, que é tudo fundamentado nos ensinamentos de Jesus, então nós passamos para as crianças. Ao longo dos anos, conforme a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, né, todos os princípios do espiritismo acabam ficando, vamos dizer, evidentes. Né? Não tem como não ensinar espiritismo sem falar em reencarnação. Claro. Não tem como eu falar Jesus, espiritismo, e não falar de mediunidade. Então tudo isso que são princípios da doutrina, tudo isso está dentro, é contexto, né? Mas daqui a pouco eu vou passar para a Giovana, né? Ela trabalha com os pequenininhos. Então, o objetivo dela, quando ela está ensinando, é exatamente passar para a criança o aspecto moral da responsabilidade, da relação interpessoal, dessa nossa necessidade de cuidar do planeta, tudo isso faz parte, é um conjunto, é muito bacana, porque as pessoas acham que a gente só fica falando de religião, não. Sim. Fica não, fala de higiene, fala de relação ao mundo, fala de reciclagem, fala de modernizar, fala de entender, fala de respeito, tudo isso faz parte dos princípios. E a gente aprende que a moral que Jesus, até o que a gente lê também e estuda no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele está acima de qualquer religião. Né? Então, a moral cristã, né? A moral que Jesus veio nos ensinar. Bacana. Ô, Rodrigo, deixa eu deixar uma reflexão para os nossos ouvintes, que eu sei que nós temos ouvintes não só espíritas, né? Quando nós pegamos o Evangelho, você pega lá a Bíblia, tem o Novo Testamento, o Velho Testamento, então você pega o Novo Testamento, né? E você abre ali, tem Mateus, Lucas, Marcos e João, os quatro Evangelhos, e aí tem mais as cartas, né, e outras informações e tal. Eu deixo uma pergunta para que a gente pense. Qual religião Jesus criou? Eu respondo, se me permitem. Nenhuma. As religiões foram nossas criações, que eu acho que é um dos nossos, quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eu acho super bacana que um dos potenciais que nós temos é criar. Então nós criamos. Então é importante as religiões, porque as pessoas se afinizam através de conhecimento, de filosofias e tal, e ali vão criando então grupos que entendem que a prática do bem, do amor ao próximo, do respeito, é necessário. Cada um com a sua filosofia. Eu gosto de citar, de vez em quando, tem uma frase de um dos meus dirigentes. Eu tive dois dirigentes importantes na minha vida, o Everaldo e o Rui. O Rui é um dos meus formadores. Né? O Everaldo foi meu dirigente de escola de aprendizes e o Rui foi meu dirigente no curso de médiuns. Né? E o Everaldo falava assim, a filosofia é igual, o problema é o filósofo. Filósofo. Não, mas aí tem razão, porque nós temos filósofos materialistas e temos filósofos espiritualistas. Espiritualista. Né? Quer dizer, são duas correntes totalmente divergentes e que estão aí, né? Estão aí para a gente conhecer. E aí, para concluir aquela ideia, é assim, Jesus deixou uma filosofia, deixou um ensinamento, né? Igreja, na verdade, quando se fala igreja, a etimologia da palavra, ela nos traz o seguinte, reunião de pessoas. Agora, a forma como depois o cristianismo ele foi propagado, e né, a gente sabe que lá no comecinho, por volta do século III até o século V, quando o Império Romano, que dominava o mundo, adotou o cristianismo como a religião oficial do Império, aí começaram, por exemplo, a se criar hierarquias, começou a se criar rituais. Até então a coisa era simples, eram reuniões através do qual se passavam conhecimento de moral, de respeito e principalmente daquilo que é aquilo que todos nós temos em cultos, em todos os segmentos, em todas civilizações, em todos os tempos. Deus existe, né? Então, desculpa. É isso que é importante. Então, a filosofia de Jesus é única, né? A interpretação em um modo aí vai de cada grupo. E aí então se criaram, aí se criaram as religiões, né? Por isso que hoje nós temos vários, assim, um tempo atrás, lendo uma reportagem, estava escrito que no nosso planeta hoje existe mais de 1000 segmentos cristãos. Então são 1000 segmentos cristãos com a mesma filosofia, mas agindo de formas diferentes. Né? Seria bom se todos realmente agissem com a pureza daquilo que Jesus deixou. Então nós vamos ver agora com a Giovana. Giovana, você trabalha com as crianças de que idade? É de 0 a 6 anos. Não, 6, 7 anos, 0, 6 anos, foi no comecinho, Era no comecinho. Eu trabalhava com 0, 6 anos e os pais juntos. E como é que trabalhar com criança de 0 ano, né? Porque então, sinal que não tem um ano ainda, né? Na verdade, eles não têm, mas o espírito já tem uma idade ali, né? Eles conseguem entender. Então, de 6, 7 anos, que é o grupo que eu trabalho, eu vou pegar o gancho do Milton, os temas são trabalhados dentro do Evangelho de Jesus mesmo. E Jesus, assim, junto com a doutrina espírita, ela permite com que a criança pense sobre o que está acontecendo, né? Então, assim, pense e a gente aprenda a respeitar, né? Então, o básico do espiritismo é o respeito, né? É o respeito às diferenças, o respeito a outras religiões, é o respeito com o próprio corpo. Raça, né? A raça, o respeito com o próprio corpo, com o corpo do outro, com o pensamento do outro, né? Então, são esses temas que a gente tenta, de maneira lúdica, trabalhar com brincadeiras, com historinhas, que vão entrar dentro da sala de aula para poder trabalhar com eles, né? E o respeito às religiões, né? Que a gente trabalha muito, porque eles convivem com outras crianças que são diferentes. Mas, assim, o principal é da doutrina espírita, que desde pequenininho a gente sabe que a criança pode pensar. Sim. Que ela pode opinar, né? E isso é aberto para ela, né? Ela pode discordar, né? Que é a parte filosófica da doutrina. Então, desde pequeno você joga um tema, né? E ele vai ter a opinião dele sobre aquilo, né? Sobre como pensar sobre aquilo, né? Sobre o que fazer. Então, assim, Então, eu lembro que uma vez estava ouvindo uma palestra que uma pessoa está dizendo, naquele tempo antigo as pessoas diziam, quem come do meu feijão tem que ter a minha religião. Mas não é bem assim. Vocês não fazem a criançada pensar, né? Pensar mesmo, desde pequenininho. Eles pensam e sai cada coisa maravilhosa. A gente vê que o espírito vem com coisas naturais. É só despertar, né? É só despertar. Às vezes a sociedade coloca coisa, né, na nossa vida que faz com que a gente, né, meio que... Né? A gente fica meio escravo das coisas. Né? Mas assim, a criança ela vem com essa facilidade da gente poder fazer com que eles pensem. Por isso que é importante a gente saber o que vai ensinar, né? Porque eles realmente aprendem. Mas eles sabem discernir o certo e errado desde pequenininho. né? Então, assim, sabe assim. Mas ele já traz com eles também, traz, né? Com eles também, né? Então, dentro da sala de aula, a gente não fica discutindo temas assim. A gente entra com histórias, entra com a roda de conversa, que é, a gente joga uma pergunta igual para adulto mesmo, e eles respondem de acordo com o tema. Então, um responde, o outro escuta o que o outro respondeu, e assim eles vão assimilando, né? É interessante que, dentro da nossa doutrina, não tem aquela de fazer a cabeça da criança. Não, né? Não tem a cabeça, né? A gente não faz a cabeça. Tem os temas, que é o que a gente segue, né? Que é a lei do amor, a lei da caridade, né? A gente trabalha com temas assim. Mas eles vão aprendendo da maneira que eles conseguem aprender. E de acordo com a idade, né, seu Rui? Que a gente tem as etapas também do desenvolvimento infantil, que é muito importante também. Mas outro dia, num evento que foi feito lá no Pau de Trás, para o lançamento do seu livro, né? Eu vi uns garotões que já foram seus alunos. Quanto tempo você está lá no Pau de Trás, então, Giovana? Que o Milton me convidou, né, para evangelização, eu estou desde 99. 99, então... Mas que eu frequento a evangelização infantil desde que o Matheus tinha 4 anos. O Matheus está com 26, seu Rui. Nossa! Então, jogava aguinha lá. Mas o importante falar, nessa época de evangelização, é que eles, a gente também está participando dessa parte de renovação do planeta, né? Eles, a turma que a gente está trabalhando agora é a turminha do reflorestar, reconstruir, né? Então, é importante falar que eles estão participando de uma... participando de uma etapa do planeta que é muito importante. Eles vão ter que consertar aquilo que a gente deu uma destruída aí, né? Tá, e como é que faz, Giovana, você que está com essas crianças, com essas renovações que estão acontecendo, criançada hoje desde os 6 anos já estão lá no celular, com controle remoto, mexendo com todas essas coisas, dá para prender a atenção dessas crianças só no papo, só conversando? Não, a gente tem que ter outras estratégias para poder chamar a atenção deles, né? A tecnologia, ela é uma aliada. É aliada, hoje, né? Em dia, não ela é inimiga, não. Não, ela é uma aliada. Quando bem usada, ela é uma aliada. A gente tem que também saber medir isso daí, né? Eles precisam aprender a ouvir histórias mesmo, que eles ouvem a história, mas a gente usa a tecnologia em sala de aula, assim, ela é uma aliada. Tá aí, não tem como voltar atrás, não tem, né? Como... Mas não pode ser só isso. Sim, sim. Né? A tecnologia, o que é discutido em educação, é que, assim, ela traz muita informação, né? A criança hoje em dia, ela é muito bem informada, às vezes mais que a gente, né? Informada, abre muito, mas o que a gente tem que trabalhar é com conhecimento. Conhecimento é muito diferente de informação. E como é que faz você que trabalha ali no Pau de Tarso, com um certo nível de criança, e aonde você trabalha dando aula? A diferença? Diferença. Então, criança, seu Rui, é igual em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Não. Assim, criança é... Não, porque tem gente que fala, não, eu, a criança de favela é de um jeito, a criança é de outro, quem mora num bairro médio tem outra mentalidade. Tem. Mas não é, não, é tudo igual, né? Tudo igual. Criança, por si só, é um ser que precisa de carinho. Em qualquer fase, em qualquer... nível social. Então, assim, e eles gostam, da minha faixa etária que eu trabalho, 0 a 6 anos, 6 a 7 anos, eles gostam de brincar. Né? Então, se você brinca, se você diverte, se você tá junto com ele, eles vão... E eles aprendem brincando. Aprende brincando. Parece que é uma coisa assim, né, que não acontece, mas aprende brincando, a criança aprende brincando. Mais tarde entram temas que, né, que fazem com que eles... não tenha tanta brincadeira, né? Que não dá tanto tempo. Mas, assim, nessa fase, aprende brincando. Não, mas aquela coisa de dizer, não, essas crianças de bairro aí são muito mal criadas, são muito... Criança que não tem, às vezes, a família, o núcleo familiar, assim, né, preocupado com eles, é mais difícil trabalhar. Mais difícil, né? Porque não tem, às vezes, o exemplo em casa, eles, às vezes, são criados meio sozinhos, meio soltos, eles são mais difíceis, né? Aí vem toda a parte psicológica, às vezes, que compromete o comportamento dele dentro da sala de aula, né? Que não consegue ficar quieto, não consegue respeitar regras, né? O combinado dentro da sala de aula, quer fazer o que tem que fazer. É bem difícil. Mas todas as crianças precisam do limite, precisam saber que as coisas têm a hora certa para fazer. E o momento certo. Tem o momento certo. E tem que saber ouvir, saber a hora de falar, né? Então a gente trabalha isso tanto em escola quanto lá no centro, né? Uma vez eu estava vendo uma historinha de uma professora, já estava velhinha, em São Paulo. Uhum. Aí foram fazer uma homenagem para a professora. E ela já velhinha. Mas ela era aquela professora que toda criança problema ia com ela, né? E ela dava um jeito naquela criançada. Daí fizeram todos aqueles marmanjão, uhum, tudo grandão lá, que foram aluno dela. Aí perguntaram para ela qual era o segredo dela saber lidar com aquelas crianças, uhum, que eram todo problema, que praticamente era meio enjeitado pelos professores, jogavam para ela. Ela falou, eu não sei, não tenho segredo. A única coisa que eu fazia com essas crianças era dar amor para eles. E essa é uma das soluções para o professor, né? É saber amar e saber, assim, que a criança às vezes está fazendo uma coisa errada, não falar para ela, não gosto de você, eu não gostei do que você fez. É bem diferente, bem, né? Bem diferente. Porque a criança não é aquilo que ela faz, o ser humano não é aquilo que ele faz, né? O que ele fez você pode não gostar, né? Mas ele não é aquilo, né? Ele tem uma essência divina, que todo mundo é filho de Deus, por mais que a gente erre, né, nos nossos atos, a gente não é aquilo que a gente faz, a gente tem condição de consertar aquilo que, né, que a gente fez de errado. Então a gente trabalha com a criança. O principal é falar, não gostei, você fez nesse, sim, momento, né? E como é que a gente pode melhorar isso daí, né? Mas aquelas tem criança que dá mais trabalho. Eu dei aula 19 anos, então tem aquelas professoras que vinham descabelando, e eu não aguento essas crianças, eu não aguento. Tem hora que dá um. Tem hora que não é fácil. Mas você faz assim também? Já fiz. A gente erra muito na educação. É, acho que com os erros que a gente vai aprender. Mas assim, eu já me emocionei muito, já fiquei bem brava. Eu não sou muito boazinha em sala de aula. Não pode ser. É isso que eu falei, tem a hora certa, né? Mas assim, eu amo todos os meus alunos. E eles sabem disso. Sabem disso. Então. E retribui? Muito. Nossa, eu acho que eu recebo muito mais do que aquilo que eu mereço às vezes. Né? Nossa, muito, muito bacana, né? Mas o Rodrigo, isso que é bom, né? Isso que é bom, né? Ter esse retorno, esse carinho, né? E quando você dá aula, você sente essa energia, né? Das crianças, né? Que são ainda que Jesus nos lembra, né? De voltar esse tempo para que a gente possa lembrar como é ser puro de coração, mesmo que seja na tenridade, né? Mesmo que tenha, porque eles falam que nem você falou, que tem uma história, né? Sim. Mas naquele processo de criança você esquece ainda tudo, né? Então você está ainda como se estivesse revivendo, né? uma experiência nova. Ó, o Jorge me passou aqui, tá? Só comentando que ele estava em Remanso, na Bahia, né? Então os irmãos jogam pesado na divulgação das palestras, ele falou aqui. Veja aí o cartaz, né, da parede do hotel. O áudio no carro de som rodando em toda a cidade, convidando toda a comunidade. Lembrando que aqui em São José não pode, tá? Não faça isso em casa. Vou passar aqui o áudio. Não, agora vai poder na parte política, pode, né? É. Das 8 até as 22 horas pode fazer propaganda. Ô, Inácio, eu vou passar aqui o áudio do... Depois a gente volta pra colocar a vinheta e a música, tá bom? Pra começar. Essa é, ó... Lá da... A chamada, a chamada. A Fraternidade Espírita Sementes de Luz convida toda a comunidade para participar das palestras musicais com Jorge Reis, que acontecerá hoje, às 19h30, no Centro Espírita, localizado na Rua Nova Esperança, 615, Área Industrial, na Rua do Crais, com os temas O Bom Humor Modifica a Vida e Trabalho Além da Vida. Não perca essa oportunidade. Eu meditava. Legal, né? Bacana. Bacana. Então, o pessoal lá divulga pesado mesmo. Né? Então, que ele falou, cara, a gente tem que começar a divulgar bastante aqui também. Mas como a gente não pode na rádio, pode ser nas redes sociais e tudo mais. Trazer aqui na rádio também, né? E divulgar os eventos. Vamos agora para os nossos comerciais, então? Sim, mas pessoal... fala para os nossos ouvintes que nós temos dois livros a serem sorteados. Sim. A pergunta, né? É, por que devemos evangelizar as crianças? Então participe aí, entre no nosso WhatsApp ou no nosso Facebook, a gente vai lendo durante o programa e no final a gente sorteia para vocês. Tem aí uma mensagem, Adriana? Sim, gostaria de avisar também que a Fraternidade Flamã está fazendo uma doação para o sorteio de 2 convites com direito a 10 bolinhos caipiras para retirar lá com a Dirce ou a Márcia na Flamã, terça-feira à noite, quem for sorteado. nos dias 5, 6 e 7 de agosto, das 18 às 22 horas. Uma festa agostina, realizada com muito carinho para toda a família. Bolinho caipira, cachorro quente, espetinho, pipoca, canjica, bolos, refrigerante, fogueira e muita música. E aonde só não fala aqui o endereço da Framan, né? Ah, tá aqui atrás. É Rua Juriti 347, esquina com a Rua Araras, lá no... como é que chama o bairro lá? Tatetuba, lá no bairro do Tatetuba. É, então... E quem comprar o convite antecipado, né, vai pagar R$10, já tem direito a 10 bolinhos caipira. Caipira, viu? Eu já comprei, viu? Já comprei da Violeta, nossa grande companheira e amiga. Pra quem não conhece o que é bolinho caipira, é uma coisa tradicional aqui de São José dos Campos, né? A gente tem que lembrar que a gente não tá falando só pra São José, a gente tá falando pro mundo e todo. Então... Bolinho caipira. Que é bom, né? Esse bolinho é uma coisa tradicional aqui do Vale do Paraíba, aqui de São José dos Campos. Também tem caçapava, jacareí, não vamos deixar de falar. Apesar de ser diferente, né? Então vamos lá pra nossa vinheta. É, e depois, quando voltar, a gente vai colocar a música da Elisete Lacerda, que é uma música de evangelização infantil, que chama Tum Tum Tum. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Roubar o coração de Jesus? Isso aí. Tum, tum, tum, la, la, la, la, ya. Tum, tum, tum, la, la, la, la, ya. É preciso conhecer. Jesus. bate o coração de Jesus. Nós estamos aqui hoje com o nosso grande amigo e companheiro Milton Baruel, que é engenheiro eletrônico. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga Giovana Taira, que é professora, todos voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso. E nós temos aí, e o tema de hoje é evangelização infantil e espiritismo. Nós temos alguma mensagem para ser falado aqui no nosso programa? Sim, Adriana? O pessoal já está mais animadinho, começou a ligar para a gente. De primeiro eu falar que está todo mundo dormindo. É, mas o pessoal gentil, né? Mandava o telefonema brava, ninguém está dormindo, né? Não, às vezes acorda e fica ouvindo, né, na cama o programa, também vale, viu, gente? Então a Dirce de Andrade mandou uma resposta da pergunta dizendo o seguinte, que é importante a evangelização das crianças porque o futuro do nosso país está nas mãos delas, né? E a gente vê o quanto é importante esse trabalho, que muitas vezes não é dado tanta atenção, mas que está lá e funciona, né? Eu conheço muitas pessoas que entraram na evangelização e hoje estão fazendo parte lá do grupo lá de jovens, já direcionando outros, né? Outros que vêm. Isso é muito importante. O Sérgio também, pelo WhatsApp, mandou um bom dia. Evangelizar as crianças é realçar o brilho de que cada espírito possui. Realçando essa luz divina, formamos uma sociedade mais consciente da sua condição de espírito eterno. Serginho, lá do Jefa. Queria também avisar o pessoal que está entrando para deixar o nome para o sorteio, que são dois livros, né? Giovana deixou aqui com a gente dois livros, Passe de Mágica, e tem também os dois convites ali da Flamand, né? Para a festa Agostina, é isso? É Agostina. Isso. É, para quando tá ligando ali para o Helder, que hoje ele está lá com a gente atendendo os telefones, deixar avisar se quer os livros ou prefere participar do sorteio dos convites, né? Para poder a gente separar certinho e depois não dar confusão. Às vezes a pessoa está querendo um livro e ganha o convite para a festa, né? Tá bom? Nós vamos, então... só comentar uma coisa, Rui. A gente tem uma novidade no web, na nossa rádio online. Que agora a gente consegue ver. Você vai adorar ver isso aqui, Rui. Você que pergunta, quem está ouvindo aí, os países e tudo mais... Agora a gente consegue ver quem está ao vivo na rádio, quem está online, em que cidade que está. Opa! Então a gente tem gente ligada aqui em São José dos Campos, tem bastante, São Paulo temos bastante. Temos lá em Petrolina, que deve ser o Jorge também, o pessoal divulgando, tem lá, porque Petrolina fica do lado de Juazeiro, né, do outro lado do Rio. Às vezes ele também não é muito preciso esse sistema, então ele pode pegar do lado ali. Em Bauru, tem lá na Califórnia, em Mountain View. Então quem tá ouvindo aí, manda um alô pra gente. Em Taubaté também, ó. Então, o pessoal de Taubaté que não entrar, a gente não vê escrito Taubaté aqui, a gente vai ficar bravo. Agora a gente tem o dedo duro, ó. Falta Jacareí também, ó. Mas ele tem algum país diferente? Porque você tem aquela estatística... Não, isso é online. Agora. Tá ouvindo agora, ou escutando a gente, né? Fora o país, que a rádio é 24 horas por dia, né? Então, fora isso, tem vários outros países que escutam a gente todos os dias. Tá vendo? Nós estamos falando que nem a... Tem aquela rádio Camanducaia, que o sujeito... que fala, a rádio Camanducaia falando para Camanducaia e para o mundo, né? Então nós estamos falando para o mundo. Mas vamos lá então, Rodrigo. Tem mais alguma observação? Não, a Adriana já falou aqui do Sérgio e do Antônio Bessa. Vamos participar, entrando no WhatsApp ou ligando aqui para nós, né? Mas, Milton, quais os objetivos da evangelização infantil? Ela deve ter um objetivo, né? Qual que é? Os objetivos, o Rui, a gente citou alguns lá no começo, são vários, né? O principal, talvez, se eu posso resumir, eu vou usar aqui um pouquinho da frase, eu acho que do Sérgio, se eu não me engano, é o aspecto moral, né? Eu e a Giovana tivemos aqui no finalzinho de junho, né? E eu citei uma frase que eu ouvi, né, há um tempo. Nós não precisamos de um mundo melhor para os nossos filhos. Nós precisamos de filhos melhores para o nosso mundo, porque o mundo é bom. Somos nós, espíritos, né, encarnados, que agimos diretamente no meio, é que fazemos a condição. Então, nós precisamos de pessoas boas. Então, e a evangelização, ele tem esse objetivo, formar pessoas do bem. A evangelização, quando eu digo, é criança, jovem e adulto. Formar pessoas do bem. Mas não tem aquelas pessoas que falam, não, mas se meus filhos seguirem o evangelho, vão ser bobinho, vão ser bobo dos outros. Não tem alguém que pensa desse jeito? Dessa Olha, forma? A gente encontra pessoas assim, né? Mas a Giovana também já citou, né? No nosso caso, a evangelização, ela não impõe, nós dentro do Espiritismo também, isso é uma filosofia do Espiritismo, não impor ideias, levar as pessoas a refletir. Né? Eu gosto de uma frase de Kardec: duvide de 10 verdades, mas jamais aceite uma mentira. Né? Essa frase, ela é extremamente assim, gente, é muito forte isso. Porque tem gente que vem que é o dono da razão. É assim, porque assim tem que ser assim. E não te dá. A gente conhece, existem alguns segmentos religiosos na sociedade, que eu vou usar um termo meio forte aqui, me permitam, né, os nossos ouvintes, mas eles castram a capacidade de pensamento. Elas tiram a possibilidade das pessoas pensarem. Então, impõe ideias. O Espiritismo não impõe nenhuma ideia. Nós temos uma filosofia através do qual, né, o próprio princípio da doutrina é de evoluir. Né? Kardec também já nos deixou isso, que ele trouxe um início e que a doutrina era de evolução e está evoluindo. Né? Nós, dentro do nosso segmento espírita, nós sabemos que tem livros que misturam ideias, tem ideias que não são espíritas, a gente tem que fazer um filtro, você tem que ler, você tem que conhecer, você tem que estudar para saber o que é espiritismo, o que é espiritualismo, o que não é nada, e o que tem um monte de informação, também, né? O que é invenção. Inventores, né? Então, as pessoas veem novelas, e as novelas, elas trazem algumas ideias, mas muitas vezes, se comparado com aquilo que o Espiritismo traz, é muito diferente. Então as pessoas, isso que é Espiritismo. Não, também não é. Então temos que conhecer, temos que estudar. Então, assim, qual que é o objetivo principal? O objetivo é esse. Agora, atrás disso tem todo um suporte, né? Por quê? Nós vivemos nesse mundo de provas e expiações, onde a dor é muito forte, o sofrimento é muito forte, né? As pessoas sofrem demais. E aí nós auxiliamos as famílias, né? Levando de alguma forma consolo. Dentro do nosso meio, né? A doutrina espírita, ela é uma das poucas que estabelece a relação com o mundo espiritual de uma forma normal, através dos nossos médiuns. Então nós sabemos que existem pessoas que são obsediadas, pessoas que têm envolvimento espiritual, pessoas que têm comprometimentos sérios espirituais e que precisam de auxílio espiritual. Então nós temos assistência espiritual dentro da casa espírita, né? E aí você vai me perguntar, mas criança tem isso? Tem criança que já vem com um fardo, né, infelizmente, pesado da vida pregressa. E aí nós atuamos sobre tudo isso. Mas isso é todo um conjunto, é todo um trabalho. Então, falar, você é uma gama, um leque tão grande de atividades e de oportunidades ali de trabalho, de assistência, de ensino, de evangelização, de você estar ali ouvindo as pessoas, que as pessoas são muito carentes, tudo isso faz parte. E aí entra aquilo que nós vemos, que é a necessidade. Estou eu e a Giovana aqui, né? Nós somos dois de um grupo, né? De uma equipe, na verdade, uma equipe muito grande e várias pessoas em várias frentes. Então o trabalho da evangelização não é só um programa de ensinar a criança, é um trabalho de formação, inclusive para os pais. Então é isso que nós temos. Inclusive, né, Milton? os problemas espirituais não é privilégio da doutrina espírita, não. Né? Quer dizer, nós conhecemos pessoas que estão em várias igrejas diferentes, com as, que a gente sente que tem uma série de problemas espirituais que o pessoal não sabe lidar com aquilo. E nós, espíritos, sabemos lidar com os problemas espirituais que em todas as religiões nós encontramos. Encontramos até pessoas que são líderes com uma série de problemas espirituais também, né? O difícil é a pessoa aceitar que ela tem isso. Aceitar. Né? É aceitar. Eu tive uma... Na verdade, era uma moça que era subordinada a mim, dentro do meu ambiente profissional. Ela era de um outro segmento religioso. E a filha dela tinha um problema muito sério de depressão. E a gente conversava e eu via que ela, né, que a criança tinha um problema, eu sentia que tinha um processo de obsessão muito grande, né? Mas a pessoa era tão bitolada, né? Não, assim, quando diz convicta dentro do segmento dela, sim, entendeu? Só que, né, era cristã também, mas no segmento dela não tinha isso, que é uma coisa normal para nós. Que eu não me sentia à vontade de falar, olha, eu posso levar o nome de vocês, da sua filha, para fazer um trabalho, né, de desobsessão no meu centro? Né? Porque eu sei que se eu fizesse isso, isso é sacrilégio, né? E aí vinha com uma situação. Né? E o pior... Né? Saindo um pouquinho rapidinho do assunto, nós já tivemos situações no centro de pessoas que levam o nome de outras sem pedir permissão, né? Eu não faço isso, eu não ponho ninguém no nome de num trabalho mediúnico sem pedir a permissão para um responsável ou para a própria pessoa. E eu já vi pessoas que levaram escondido, depois a pessoa descobriu. E aí vem dizer, tá vendo, isso está acontecendo lá na minha casa, porque você levou Santo Espírito, não sei o quê. Então a gente tem que tomar, sim, muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas tem exatamente isso aí, Rui. Tem muitos processos de obsessão no nosso meio, na sociedade, que a pessoa nem sabe que é, sim, isso. E uma coisa que você falou, é a questão da... Voltando para o tema de evangelização, que a nossa doutrina é livre. Ela dá a livre pensamento para as pessoas, não restringe a... Não define restrição de pensamento, que é o que a gente aprende com o amor, né? O amor, ele amplia, ele acolhe, ele inclui, ele não restringe, né? Ele não exclui, né? Então, só que tem muita gente que nesse pensamento, espíritas, né, que fala assim, eu não vou colocar, não vou levar meu filho para evangelização ou para um centro espírita, vou deixar que ele, quando crescer, ele escolha a religião dele. O que vocês pensam sobre isso? Eu assim, sou muito a favor e digo sempre aos pais, né? Apresente Deus a seu filho, né? Da onde? Se é numa casa espírita, se é na igreja católica, se é na igreja evangélica ou qualquer outro segmento religioso. Apresente Deus num lugar que fale de amor, que fale do bem, que fale do crescimento, do desenvolvimento espiritual, do respeito, do aspecto moral. Então, apresente Deus. Mais tarde, quando ele crescer, aí provavelmente ele pode até, né, bandear para outro segmento. Tá, mas, né? Milton, a gente deve também apresentar Deus sem a religião, mostrando a natureza, mostrando a beleza de uma flor, mostrando... A importância do ar, a importância da água, tudo isso é também se postar perante Deus, né? Sim. E esse é o objetivo, né? Um dos objetivos nossos lá, dentro das aulinhas da Giovana, né? O respeito à natureza. Né? A Giovana das aulinhas, ela faz coisas práticas, ela planta. Lembra? Todo mundo aqui já plantou feijão no algodão dentro do copinho, né? E vê aquele desenvolvimento. Em cima desse desenvolvimento, ela trabalha todo um contexto com a natureza. Mas ali também não está Deus naquele copinho de cafezinho, com algodão, com feijão crescendo? Não está a presença de Deus ali também? Pois é, Rui, se você olhar aquilo ali, o que alguns chamam de milagre, aquilo é um milagre, não é? Milagre. Então. Aquilo é um milagre, né? Como se diz assim, na pequena semente do carvalho, depois de muitos anos, você vai ver uma obra imensa. Mas está ali naquela pequena. É. Isso é um milagre. Então você não precisa, muitas vezes, acreditar que Deus faz coisas, né? Esse é uma coisa, um dos ensinamentos que a doutrina nos traz, e a gente passa para as crianças também, né? Para nós, o milagre é o desconhecimento de uma coisa natural. Não existe... Você não precisa fazer uma coisa totalmente fora do comum para provar que isso existe, né? Uma coisa maior, uma divindade. Basta você olhar. Milagres acontecem a toda hora. Eu vou citar um milagre para você tecnológico. Você imagina na época de Jesus... Alguém chegar e falar, olha, existe um povo do outro lado do mundo, porque eles não sabiam que existia povo do outro lado do mundo. E você vai pegar um aparelhinho, que hoje nós chamamos de celular, e vai falar no mesmo instante que a pessoa. Isso não é um milagre? Sim. Isso é um milagre. Por quê? Naquela época nós não tínhamos o conhecimento da tecnologia. Para nós isso hoje é milagre? Não, não é milagre. Tecnologia. Né? É o caso do nosso rádio aí, né? Que está falando para o mundo inteiro, né? Falando para o mundo. Saindo daqui, né? Mas, então, mas Giovana, e como é que faz você, com aquelas crianças pequenas, trabalhar com eles? E eles também têm... São tudo bonzinho? Tudo quietinho? Não. Criança quieta não tem, não. Está doente, né? Minha mãe que falava, criança ficou quieta, procura que ele está com problema de saúde, não, né? Não tem, e nem deve ser. A criança tem que correr, ela tem que pular, ela tem que participar, né? Tem que questionar, ser, né? Tem que questionar, tem que ser alegre, né? Mas aquilo que eu falei, a gente também tem que ensinar e também se auto-ensinar que tudo tem a hora certa, né? Certo. Então, a evangelização, ela é uma coisa global, igual o Mito falou, a gente não está sozinho, tem toda a parte espiritual, a parte física, as pessoas que trabalham com a gente, mas também tem o trabalho interno nosso autoconhecimento, né? Para você poder passar alguma coisa para a criança, você também trabalha dentro de você isso daí, né? Mas tem uma coisa, né, Giovana? A gente, quando vai lá aos sábados, a gente sente uma vibração tão gostosa naquele ambiente, né? Uhum. É um ambiente totalmente... Parece que você está flutuando, né? De tantas boas vibrações que acontecem no trabalho. É um trabalho sério, né? Isso que a gente sempre coloca, é um trabalho sério, mas a gente não trabalha com o rosto sério, né? Então, às vezes, a pessoa confunde seriedade com cara amarrada, cara feia. Então, assim... Ele é um trabalho que vibra mesmo, né? Em energia forte mesmo, é energizante mesmo, porque é a característica do trabalho, é sério, a gente é um comprometimento sério, mas assim, a gente está sempre rindo, sempre. Sim, que é o que a criança tem, né? Que traz pra gente. A leveza, ali. Né? Tem uma leveza. Então é assim, e é natural e é espontâneo, né? É uma coisa assim, né, que. É tranquilo também ser ruim, né? A gente acostuma com as bagunças, mas tem a hora certa da bagunça, né? Ah, sim. Não, tem hora para bagunçar tem e tem hora pra... Tem a hora, sim. Não, é assim, eu quando ia dar aula, na primeira dia de aula, eu falava, olha, minha gente, eu venho aqui contar a piadinha, mas na hora que eu falar, acabou, chega... Aí nós vamos falar sério. E tem alguns alunos que extrapolavam, né? Você falava, daqui a pouco começou a estar... Pera, meu amigo. Agora não é hora de piada, agora é hora de seriedade, isso, né? Mas, é Adriana, temos alguma participação? Temos muitas participações aqui. Opa, que nós joia. Vamos dar uma lidinha em algumas, né? Eu gostaria de estar pedindo aos amigos que, se não derem para ler todas, que vocês nos perdoem, mas o papo está muito interessante e é bom para a gente poder estar esclarecendo muitas dúvidas, né? De quem não conhece esse trabalho tão importante. Então, a Valdir Biasi mandou um bom dia, amigos. Muito oportuno esse tema de hoje. Nós, da 3, já fomos evangelizadoras infantis do pequeno templo da fraternidade e acreditamos que a base de tudo está na infância, estimulando as crianças para o amor, o bem e os preceitos de Jesus à luz do Espiritismo. Aumentamos e muito as chances de transformar nosso planeta definitivamente. Parabéns! Queremos participar do sorteio. Pode deixar que a gente coloca vocês lá no sorteio. Sim. O nosso amigo Antônio Bessa, ele entrou aqui de manhãzinha, não deu tempo. Antônio, vamos falar agora da sua participação. Então, ele fala assim, bom dia a todos. Nos lembremos da iniciativa de Eurípides Barçanufo, que através dos colégios de Allan Kardec, do colégio Allan Kardec em Sacramento, desenvolveu o trabalho de evangelização de espíritos, trabalho continuado hoje pela educadora Alzira Bessa. E aí ele aproveita o gancho e pergunta assim, para os educadores, por que o trabalho de Eurípides Barçanufo e sua metodologia não são muito divulgados? Né? Isso depois vocês puderem comentar, falar alguma coisinha, tá? A Ingrid Lene mandou... É muita gente, a gente está se perdendo aqui um pouquinho. A Marta Mara mandou um bom dia aos amigos, Giovana e Milton. Parabéns, o programa está ótimo. Devemos evangelizar nossas crianças para termos um mundo melhor, né? A Claudinha Ribeiro também mandou uma mensagem assim, bom dia, evangelizar é levar aos nossos pequenos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É necessário sempre levar a eles o amor, a caridade, como é importante. Queria também falar que o pessoal também ligou para a gente, deixando um recadinho aqui. A Lourdes Portuguesa mandou um abraço a todos, isso, né? Mandou um abraço a todos, principalmente para o senhor Rui. Lourdes. E disse que está adorando o programa de hoje. Um bom dia para a Lourdes, que era amiga do avô do Rodrigo, lá no clube de Campos Luso. E ela era... Manuel. Então, bom dia para você, viu, Lourdes? E continue prestigiando o nosso programa. E hoje, uma pessoa ilustre ligou aqui, é Dona Elisa, mãe da Giovana. Da Giovana. Tá falando bem da Giovana? Mãe é suspeita, né? Mandou um beijo a todos, né? Diz que o programa está ótimo. E avisou a gente que hoje é aniversário da Giovana. Giovana, aguarde. Legal, legal. Já vamos colocar nos aniversários, né? Só comentar que o Nil, nosso amigo Nil, ele entrou aqui, mandou um bom dia, amigos do Vivência. Estou ouvindo aqui em Zonan, o planeta de origem dos Mazons. Pra quem não conhece, o Mazons é a criação dele também, criação, né? Dele. Que é ele é cartunista, então ele... Muito amigo nosso. Muito bom dia pra você, Nil. Você também. A Márcia Silva entrou aqui no Facebook, falou, eu tenho dúvidas quanto evangelizar as crianças, pois o que eu vejo são pais colocando de uma forma a religião na cabeça das crianças, que quando crescem se tornam adultos fanáticos, por um Deus que eu não sei se existe realmente. Mostrar o caminho certo para se tornar uma pessoa honesta e com princípios é mais importante que evangelizar. Quem sabe assim teremos menos pastores loucos por dinheiro. Ela tem uma são firmes, cada um tem a sua opinião. É a opinião dela que nós devemos respeitar. Né? Claro. E o Aécio César, ele entrou aqui no Facebook também e falou: bom dia a todos do Vivência Espírita e aos entrevistados desse domingo. Quanto à pergunta, é tão importante evangelizar as crianças quanto a evangelização dos próprios pais. Pois se estes não se tiverem os princípios básicos da espiritualização evangélica, do diálogo fraterno em si mesmo, como ensinar os filhos virtudes que não se possuem, né? Não é mesmo? Um forte abraço a todos. Obrigado aí pela participação, né? Então é até interessante depois a gente comentar depois do intervalo, a gente falar sobre a evangelização dos pais, porque lá no... Eu sei que vocês também trabalham simultaneamente as crianças e os pais, é legal a gente falar isso também. E o Antônio Bessa, só comentar que ele mandou um link aqui da evangelização lá de Eurípides Barçanufo, do trabalho que é feito lá em Sacramento. Eu acho que assim, poucas pessoas conhecem Eurípides Barçanufo. Muita gente que eu pergunto, principalmente em São Paulo, eu pergunto: vocês conhecem a história de Eurípides Barçanufo? A maioria fala que não, né? Então assim, é um grande baluarte, como Bezerra de Menezes, no mesmo nível de Bezerra de Menezes. Sim. Mesmo nível de Batuíra, né? E poucas pessoas conhecem esse baluarte lá em Minas Gerais, que vale a pena pesquisar mais sobre ele, ir lá em Sacramento, lá do lado de Uberaba, e conhecer a história de Eurípides. Quem sabe a gente faz um programa só sobre Eurípides aqui, né, Rui? Ah, sim. Pra gente falar sobre... Pera aí, eu queria avisar que o pessoal do AFA tem ido para lá, estudado, para poder implantar essa metodologia dentro do AFA. Ah, né? Então, aqui em São José já está surgindo algumas sementes de lá. É, só temos que dizer que o AFA é a Associação Fraterna. Associação Fraterna Francisco de Assis, está funcionando lá no Jardim Cerejeiras. Que rua? A rua. Rua das Floristas, número 102. 102. Lá é Novo Horizonte, que a Cerejeiras é da avenida para cá. E Novo Horizonte já tá na divisa. É juntinho ali. Então lá no Novo Horizonte nós temos uma casa espírita que está se iniciando, né? E qual é o dia de trabalho para o público? Segunda-feira, a partir das 19h30, tem um apoio fraterno, atendimento. E nas quartas-feiras é o estudo doutrinário dos cinco livros. E nas quintas-feiras nós fazemos um trabalho com dependência química e seus familiares, que começa às 8h15. Repete o endereço. É Rua das Floristas, número 102, Parque Novo Horizonte. Então tá aí. Aqueles que estiverem interessados, que moram na região leste, lá no Parque Novo Horizonte, nós temos uma casa que está funcionando há pouco tempo, né? Então, legal. Vamos então lá para a nossa vinheta, nossos comerciais, Inácio. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Vamos agora colocar a música da Célia Tomboli, Buscai Evangelizes. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida. Encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize, evangelize, se evangelize. Se você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida. Encontraremos Jesus criança no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize. Toda flor que vai crescer vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, se evangelize, evangelize,

menos exigências e mais doação. Repartir o pouco, compartilhar o muito. Aprendamos com as crianças e abramos um sorriso iluminando a face, iluminando a vida. São 9h17. Esse é o momento Gigavale. Vamos lá, Milton, o que você pode falar sobre essa mensagem? Bem, Rui, é solidariedade, né? Esse é um princípio que nós temos que ter. E as crianças realmente nos ensinam isso. O que é, assim, extremamente cativante, gratificante de você trabalhar com crianças? Porque eles enchem a nossa bateria. Porque através da simplicidade, né, eles não têm preconceitos, eles não fazem ressalvas, eles não classificam. E é dessa forma, né, que eu vejo essa mensagem. Por isso que a gente olha para eles, né, e na mensagem próprio Jesus deixava, né, deixar vir as minhas criancinhas, porque deles é o reino dos céus. Todo mundo olha essa mensagem e acha que é para as crianças. Essa mensagem é para nós, adultos, que nós sejamos como as crianças, que é o que traz esse momento de Gavale, né, que nós aprendemos, possamos aprender com eles esse desprendimento. Né, termos esse desprendimento. Então, isso que eu entendo. E é muito gratificante, porque é nada melhor do que você ter convívio com crianças. Ah, Giovana? Então, é uma coisa simples, mas de grande profundidade. Né? Ali tem todo um conhecimento que eles colocaram, né, para a gente. Tem o autoconhecimento, porque quando você não recebe alguma coisa e outro recebe, vem aquela, né? Por que você não recebeu, né? E o adulto, ele leva para o lado pessoal, sim. A gente está acostumado a levar, né? Porque então eu sou inferior àquele outro que recebeu o sanduíche maior. A criança, ela já consegue trabalhar melhor isso, né? A gente, ao longo do tempo, a sociedade, as coisas vão acontecendo e a gente vai sempre levando para o lado pessoal, né? E achando que aquilo aconteceu de propósito. Esse é um ensinamento de você ver que no seu prato não tem nada e você aceitar o que o outro está dando para você com, né, humildade, né? É um exercício maravilhoso que a gente tem que aprender a fazer, né? A gente não se sentir humilhado com as situações, né? Não se sentir ofendido. É uma das coisas que eu falo, assim, quando alguém ofende a gente ou quando alguém deixa de fazer alguma coisa pra gente e a gente se sente mal, a primeira pessoa que se ofende é a gente mesmo, a gente se deixa ofender, né? Então, assim, é levar mesmo com naturalidade, é saber dividir, mas o legal é que é bem assim mesmo, como teve várias idades na mesa ali, tem a idade que a criança é competitiva, então ela repartiu, assim, não deixou o outro sem nada, mas o pedaço maior ficou pra ela, né? Isso faz parte do desenvolvimento infantil, né? Então, achei maravilhoso que é uma coisa assim simples, uma atividade simples, que você consegue ver como que a criança age. Em jogos, em sala de aula, quando a gente faz jogos, né, você consegue ver a característica de cada criança, né, a personalidade deles, o que está sendo desenvolvido ali. Então, você consegue ver aquele que é mais competitivo, aquele que fica mais para trás, assim, não liga, não está nem aí se perder, entendeu? Se ganhar, tem aquele que quer sempre ganhar, né? Então, assim, por isso que o lúdico, essa forma de você jogar atividades para eles poderem colocar o que eles são naquele momento, é muito importante. É isso que a gente trabalha em evangelização, né? Com brincadeiras, né? E nós não podemos dizer que aquele que é competitivo é melhor do que não, aquele que não... Quer dizer, ele não deixou de dar, né? É, sim. Às vezes ele é mais fortinho, precisa comer um pedaço maior. O grande problema dos adultos, né, é aquele amor próprio, né? É. Esse que é o que no fundo é orgulho. A gente se ofende muito, né, seu Rui? O ser humano se ofende muito fácil, né? Assim, quando a gente é maior, mais velho. Então, assim, o se ofender com o que os outros falam, com o que os outros pensam de você, atrapalha muito a nossa evolução. O importante é a gente saber o que a gente acha da gente, né? E aí, se aquilo que a pessoa falou de você for verdadeiro, você se sentir ofendido, é o que você tem que melhorar, então, né? Não, é aprender, atingiu, né? Então, é o saber ouvir. A gente trabalha muito com isso em sala de aula, com leitura, né? No caso, onde eu trabalho na minha escola lá, eu tenho crianças de 10, 11 anos. E essa idade, eles são bem competitivos. E a gente tem que ensinar a ler e escrever com fluência. Então, eu coloco eles lá na frente para eles lerem, Não importa o nível que eles estão. E os colegas têm que falar o que eles têm que melhorar. No começo foi um rolo, eles ofendiam, ah, você não lê direito. E a diretora da escola aceitou? Sim, depois a gente foi trabalhando essa forma de você orientar o outro sem precisar ofender. Sim. E o outro aceitar aquilo que está sendo falado para ele em sentido de melhoria. Sim. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Desde criança, que você tem que ser orientado e da melhor maneira, saber orientar, né? E assim, saber ouvir. E também aprender a perder, né? Isso, aprender a perder. Tem gente que não quer perder de que, jeito na verdade, e a perdoar perde, né? Também, né? E a perdoar também. Perdoar, né? É. Vamos então encerrar o momento, Giga? Vamos sim. Um oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com Milton Baruel, que é engenheiro eletrônico, e a Giovana Taira, que é professora, todos voluntários da Fraternidade Paulo de Tarso, hoje desenvolvendo o tema Evangelização Infantil e Espiritismo. Nós temos pessoas aí, mensagens a serem lidas? Sim, o pessoal está falando aqui no WhatsApp, vamos dar uma lidinha. A Cristina Paulino manda um bom dia a todos do programa da rádio Vence Espírita. Estou aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, assistindo o programa e amando. Deus abençoe a todos. A Cristina é a esposa do Alamar. Oi, puxa vida. Vocês viram que dia 28 fez aniversário, foi há 5 meses, né, do desencarne do Alamar Regis. Amigo Alamar. Um abraço para você, Cristina. De vez em quando aparece por aqui, viu? A Paula mandou um bom dia, Rodrigo e pessoal. Devemos evangelizar as crianças porque a luz do amor nelas está livre e pura preconceitos, né? Sem preconceitos, julgamentos e de barreiras. Ao trabalharmos com ela, antes de se tornar adulta, temos um canal direto e aberto de luz. Ou seja, a plantação fica mais forte e com mais elementos para uma boa semeadura. Também tivemos aqui uma pessoa que ligou a Estalina Almeida de Freitas, lá do Urbanova. Ela deu a resposta da nossa pergunta dizendo assim: o espírito deve ser evangelizado independentemente da religião. Isso é importante. Rodrigo? Legal, né? Não, vamos... eu só queria comentar que a gente, além dessa... Mas tem mais uma novidade no nosso, na rádio online, se a gente retomar o assunto do programa, do tema. Além dessa, da gente já ver a cidade, tem um pessoal ligadinho de Pindamonhangaba também com a gente, né? A gente tem essa novidade que são os programetes. Isso na rádio online, que é as 24 horas, que fica passando 24 horas. O que são programetes? São vinhetas que entram durante o dia, que fala sobre boas ideias, viva melhor. Que eu vou colocar um aqui para vocês ouvirem de exemplo, que elas são atualizadas diariamente. Então, sempre são recados de dicas, e que é uma novidade na rádio online. Deixa eu colocar para vocês ouvirem, vocês vão entender melhor. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, viva melhor. Sair com pessoas saudáveis. Os bons hábitos de outras pessoas podem passar para você. Estudos sugerem que uma série de fatores, como felicidade aparente, obesidade, tabagismo e até mesmo solidão, são fortemente influenciados pela pessoa ao seu redor. Portanto, seja seletivo em relação aos amigos. Viva melhor! Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu? Viva Melhor! Legal, né, Rui? Então, é da nossa rádio web. Rádio web. Então você vai estar ouvindo lá, aos poucos vão entrar essas vinhetas e não tem só sobre Viva Melhor. Tem boas ideias, tem também sobre dicas de informática. Então, assim, e sempre varia bastante. E é sempre atualizadas, todos os dias. Isso que é mais uma novidade aí para os nossos ouvintes aí da rádio online Vivência Espírita. Então vamos lá retomar o nosso assunto? Tá, não tem mais mensagem? Não. Não? É? Não. Então tá. Milton, a gente vai no Pode Estar, a gente percebe que lá também tem uma coisa chamada escola de pais. É, porque antigamente a gente via que os pais largavam as crianças ali na porta da escola e iam embora, né? Hoje vocês, o pai, voluntariamente, ele entra para participar da escola de pais. O que, que é essa escola de pais? É, a escola de pais é um programa que nós temos lá na casa, que é no mesmo momento, no mesmo período que a criança está frequentando as aulinhas lá da evangelização, os pais ficam conosco trabalhando, via de regra, temas que envolvam a família, né? E aí é uma gama muito grande, né, Rui? É comportamento, é estudo, é relação, droga... Mediunidade... Tudo, né? O que é interessante, né? O que é interessante, não? Lá, né? Eu atualmente coordeno a Escola de Pais do Paulo de Tarso. O que, que eu faço? Eu trago diversos companheiros de diversas casas e até profissionais, médicos, pediatras, psicólogos, muitas vezes nem relacionado, tema só das doutrinas, não, porque tudo isso é família. Então, o assunto é família? Isso então colocado, né? Até recentemente nós fizemos uma palestra, né, com a Cristiane. A Cristiane é psicóloga, pedagoga, né? Porque da falta de atenção dos alunos durante a aula, esse tipo, né, de formação. Então, a escola de pais, né, o princípio básico é assunto família. Só que eu tenho pais lá, né, crianças hoje com 10, 12 anos, que levam a criança desde que nasceu. O pai está conosco lá, já tem 10, 12 anos. E se a gente ficar repetindo, se fosse o Milton todo sábado falando do mesmo assunto, assumindo a condução da reunião, eu tenho um conhecimento, mas ele é limitado, né? E acaba ficando meio enjoativo, né? Fica chato. Então, essa é a forma que eu achei mais interessante de estarmos fazendo ali, trazendo assuntos. E o que, que eu faço no final do ano, Rui? Quando estão se encerrando as atividades, que a gente faz um recesso em janeiro, eu falo para os pais, quais são os assuntos que vocês gostariam que nós abordássemos o ano que vem? E eu corro atrás para tentar trazer o pessoal para, então, estar abordando, né? Olha, via de regra é relacionamento familiar. Às vezes tem um pouquinho sobre mediunidade, infantil, né? Esses assuntos que são bem interessantes, não muito comum. Comunidade com as crianças, comum, nessa idade, crescimento, educação. Mas a escola de pais, ela não é curso. Não é um curso, né? É uma reunião, onde o objetivo principal é trocarmos vivências. Então, legal. Um fala uma coisa, outro, olha, lá em casa eu fiz assim, na casa. Mas o que, que é bacana, né? O interessante é que a gente vê que mudam-se os nomes das crianças. Os problemas são comuns. Só, né? Muda de endereço. Mas alguns falam, olha, eu fiz dessa forma, eu adotei isso, não deu certo, eu adotei isso, deu certo, eu fiz isso. Né? Então, algumas iniciativas. Às vezes, alguns pais falam, eu dei uma chineladinha no bumbum da criança e tal. Aí o outro já levanta lá e fala, mas isso, né? Então começa aquela, mas assim, sempre dentro de um respeito, porque são opiniões e a gente tem que respeitar as opiniões. Mas não tem réplica nem tréplica, não, né? Da pessoa falando, mas isso você está fazendo está errado. Não, né? Não, não, o pessoal é educado. Não, porque a gente aprende dentro da própria Aliança Espírita, quando fazia aquelas reuniões com muita gente, é você expor o seu ponto de vista, mas ninguém ia criticar ou não. Quer dizer, se você achava que era bom para você, toma nota e guarda, né? Uhum. Mas não para ficar duelando, né, através de palavras. Não há necessidade disso. Mas então, Milton, essa escola deu certo lá no Paulo de Tarso? Tem funcionado, Rui. Eu gosto de números, né? A gente tem recebido uma média de 80 a 90 crianças semanalmente. Não vão todos, que fossem todos não caberiam lá dentro, né? Eu digo assim, olha, gente, entendam bem isso. Felizmente falta alguns, senão um ia ter que ficar em cima do outro. E a escola de pais, ela tem funcionado numa média com 30, 40 pais. Então, uma frequência boa, muita gente participando, e isso é bem, bem bacana. Tem funcionado, mas olha só, eu tive uma experiência no passado de uma pessoa que conduziu a escola de pais. E ela começou, então, a utilizar esse momento para fazer uma campanha, porque ela tinha um trabalho social e a coisa começou a ficar meio maçante. E houve uma evasão muito grande. A gente começou o ano com muitos pais e terminamos o ano com uma média de 8, 10 pais. Ali acendeu, né, como eu chamo, né, levantou um alerta, né, levantou uma bandeirinha vermelha. Opa, o que está acontecendo? Foi quando, então, eu acabei tendo que assumir e aí eu modifiquei o processo. Tudo é aprendizado, Rui. Sim. O nosso programa de evangelização, a Giovana falou no comecinho que ela dá desde 99. Eu estou desde, eu não lembro mais se é 95 ou 96. E a gente já modificou muito o trabalho, sim, já modificou. A gente tem que estar o tempo todo atento e renovando. Mudando e fazendo experiência. Deu certo, não deu certo, deu certo. Mas o que, que é importante também, quando nós fazemos, juntamos todos os colaboradores da evangelização, nos reunimos, todos dão opinião, vamos fazer, vamos. Então, não existe assim, quem é o responsável. O dono da ideia. Todos são responsáveis ali, isso é bacana, é um exercício bem interessante. Mas se alguma ideia não for aceita, a pessoa também não se melindra não, né? Não tem, né, Rui, porque não é para se melindrar. É. Agora, se melindrar é ótimo, porque tem que acender. Levantar a bandeirinha dela de reforma íntima, né? Nós estamos aqui para isso. Né? Mas a Giovana, é assim mesmo que funciona, né? É assim, quer não dizer... é para se melindrar. Acho que se a gente tem um objetivo, a gente pode ter até opinião, né? Mas se o objetivo, todo mundo concordou que aquilo vai ser o melhor, a gente tem que aceitar, né? É, porque nós tivemos aí uma participação de um ouvinte dizendo que nós iríamos, o perigo de se criar fanáticos religiosos. Esse não é o objetivo do espiritismo, né? Não é criar fanáticos. Não. É criar pessoas que saiba o que está fazendo, qual, e fazer muita questão de usar o seu livre-arbítrio. Sim. Porque essa é uma das coisas que a doutrina espírita fala muito, no livre-arbítrio. Eu faço porque eu aceito ou não faço porque não aceito, né? Isso, e para ter o livre-arbítrio, nós precisamos ter liberdade. Não tem livre-arbítrio sem que haja liberdade de pensamento, né? Acho que é importante falar que a doutrina ela é baseada na ciência, filosofia e religião. Isso. Isso desde pequenininho a gente ensina, né? Então, ajudar, auxiliar a criança a crescer pensando mesmo, se Rui. Pensando no que é certo, no que é bom para ela, no que é bom para a família dela, no que é bom para os coleguinhas dela, né? E essa filosofia de pensar o que é bom para o mundo, né? Porque começa dentro de uma sala de aula, começa no núcleo familiar, mas esse ser vai crescer, a gente não tem noção do que ele vai ser quando crescer, né? É, porque as grandes mudanças do mundo começam dentro de casa. Sim, Porque tem pessoas que acham que o culpado é o governo, o culpado é o governador do estado, é o prefeito, os vereadores. Não, nós temos que fazer a mudança, primeiro tem que ser na nossa casa, né? Se você cria filhos bons, ele será um bom cidadão. Acho que sempre vendo o bem comum, seja em casa, seja... Então, assim, o respeito às opiniões é uma coisa que está falando assim, em todas, né? Em toda a sociedade, né? Você respeitar o que é melhor para o bem comum, né? Mesmo que aquilo você ache que não vai dar certo, né? Às vezes você tem que aceitar, né? Você tem que entrar naquele meio porque é para o bem comum. Acho que é transformar os jovens, né, os adolescentes, em pessoas críticas, mas que sejam educadas. Sim. Né? Então, assim, é saber respeitar a sua opinião, colocar a minha de uma forma educada, crítica, assim. Não, isso eu não concordo, mas não precisa brigar, né, por isso, ferir, né? Sem ferir consciências, né? Isso, acho que você não precisa brigar, né? Então, você, dentro da doutrina, você pode não concordar, né? E você é respeitado por isso e... Né? Não, você não é levado a ser taxado, você tem que acreditar nisso por acreditar. Né? Não. Seria uma coisa cega que é o que a gente não acredita. Né? É, por isso que a doutrina espírita tem vários segmentos que você... Eu sempre costumo brincar, porque nós somos ciência, filosofia e religião. Qual é a mais importante? Né? Eu sempre falo que são as três. Sim. Porque tem que haver o quê? Equilíbrio. Porque tem pessoas que seguem muito a parte filosófica e esquece a parte religiosa ou a parte moral, né? Porque Kardec não quis colocar religião, ele queria colocar a moral. Porque a moral ela deve existir em todas as religiões, porque senão não é religião, né? Elas se complementam, né? É. Então, mais, tem mais alguma informação, Adriana? Eu queria só ler, o pessoal mandou mais uns comentários então aqui. A gente vai aproveitar para ler. É, e depois eu queria fazer uma pergunta para a Giovana. Tá bom. Tá? A Ieda Bastos mandou pelo WhatsApp aqui a resposta da pergunta, né? Nós fizemos, devemos evangelizar nossos filhos, as crianças, para que elas tenham um roteiro de luz em sua jornada terrena, para que elas se esforcem nas melhoras de suas condutas. Bom dia. E ela dizendo que era a Ieda. É, a Rosângela Dias mandou um bom dia, amigos. Devemos encaminhar as crianças para a evangelização infantil, para conhecer a doutrina e para que sejam adultos responsáveis e humanos. Já a Cida Ferreira mandou assim: evangelizar uma criança evita ter que punir o homem. Abraços, Barbosa e Cida. E parabéns pelo programa. Então, grande abraço para o Barbosa e para a Cida. E eles mandaram ali um feliz aniversário, Giovana, para você. Obrigada. Tá bom. Eu posso aproveitar o gancho? Sim. Eu queria aproveitar o gancho aqui, mandar um grande abraço aos meus amigos, queridos amigos Cida e Barbosa. Na semana que vem, nós vamos começar uma turma nova de mocidade no Paulo de Tarso, para jovens acima de 14 anos. Aproveitando aqui que a Adriana me perguntou no começo, em off aqui do nosso programa, a evangelização infantil, ela é para, né, os bebezinhos, né, os bebezinhos a gente vai lá é mais para o passe, né, até os 13 anos, né, então de 0 a 13. De 14 aos 18, 20 anos, a gente recomenda que vá para a mocidade. No Paulo de Tarso, a evangelização infantil acontece aos sábados, a partir das 9h15. Então, estávamos aí de recesso, retornaremos sábado que vem, todos aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, está aí o convite, sábado que vem, Rua Casimiro de Abreu, número 4, lá no Jardim Maringá, a partir das 9h15 da manhã, estaremos recebendo com um grande sorriso e um abraço muito fraterno. Agora, o que que é o bacana? Que é a propaganda principal. Domingo que vem, a partir das 10 horas da manhã, vai começar uma turma nova de mocidade. Essa turma vai ser conduzida, né, por dois jovens lá da casa, o Matheus e o Jader. E já temos 17 alunos. Quem é o responsável pela formação desses 17 alunos? Que são os alunos da pré-mocidade, né? Que dentro, no sábado, a gente divide as crianças por faixa etária, né? Até 3 anos, depois vamos. Salinhas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 é a turma da pré. A gente adota um programa muito parecido com a mocidade. E o responsável, um dos responsáveis, né? É um amigão também, é assim que a gente se trata, amigão, é o Halley. Filho do Assida e do Barbosa. Então, o Halley, junto com a Júlia, o Marcão e a Fernanda, é uma equipe, né? Eles formaram e estão encaminhando para a nova turma de mocidade do Paulo de Tarso, que abrirá no próximo domingo às 10 horas. Agora, eu vou me trocar os números, 17 ou 19 jovens. Já vai começar uma nova turma com essa quantidade de alunos que é da nossa pré-mocidade. Então, o programa, né, aproveitando, né, Rui, é uma sequência. Você começa na evangelização, vai para a pré-mocidade, mocidade, e depois a gente convida para fazer a escola de aprendizes do evangelho também. E nós queremos que ele seja um cidadão melhor, né? Sempre. Mas deixa eu aproveitar aqui para convidar o pessoal para o curso de formação e aperfeiçoamento de expositores espíritas. Esse curso irá iniciar no dia 3 de agosto e vai até o dia 2 de novembro, horário das 19h30 às 21h30, local na Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, endereço Rua Casimiro de Abreu, número 4, no Jardim Maringá. A exigência que se faz é que ele tenha terminado a Escola de Aprendiz do Evangelho, inclusive o estudo do Livro dos Espíritos. Então está aí, abertas as inscrições, de graça, né? Só chegar lá no dia e se inscrever lá junto com o pessoal. E nós temos, então, os telefones para contato é 3922-2250 e o celular 99716-4715, é da Vivo. E o e-mail tophouse33@gmail.com. Aqueles que quiserem participar, então, do curso de aperformação e aperfeiçoamento de expositores, é só chegar no dia 3. É quarta-feira, né? Quarta-feira. E também o nosso amigo, grande companheiro Nelson Borges e a Rosana, ele está mandando aqui um convite para que as pessoas possam ouvir o programa Visão Espírita no dia de hoje, a partir das 10 horas e depois, hoje tem às 10, tem às 17, tem às 20 horas. É na segunda-feira às 19 horas, na terça às 19 horas, no sábado às 20 horas, vários programas anteriores também pelo link pode ser acessado. O programa de hoje vai ser drogas, abortos, Zika vírus, corrupção, alcoolismo e etc. São temas delicados, focados à luz do espiritismo, por conceituar os nomes da Tribuna Espírita do Brasil. São temas tratados com exclusividade no programa Visão Espírita TV, durante o 13º Encontro de Espiritismo de Jacareí, que é a segunda parte do programa. Conversando com Monte Oliva, você assiste a doutora Luciana Galvão, doutor Nazareno Feitosa, Francisco Rebouças, Paulo Sobrinho e o Ed Moreno. Legal. Então, tá aí, a partir das 10 horas de hoje. Legal. E a gente também vai ter o segundo mês espírita da Casa da Paz, em comemoração ao seu 15º aniversário, né? Lá em Jacareí, que fica lá, a Casa da Paz fica na rua Tomé de Souza, número 200, Jardim Paulistano, lá em Jacareí. E quem vai estar? Então vai ser do dia 3 de agosto até o dia 31 de agosto. Então vai ser a comemoração desse segundo mês espírita da Casa da Paz. Começando lá no dia 3 de agosto, vai ter o José Carlos Nogueira. Dia 6 de agosto, o Guilherme Azeredo, lá de Taubaté. Dia 10 de agosto vai ter o André Luiz Chiarini Vilar, lá de Itapira, nosso amigo Chiarini, na TV Caminho da Luz, né? Dia 13 de agosto, Marina Ferri, de Taubaté. Dia 17 de agosto, Fábio Fadei, da Praia Grande. Dia 24 de agosto, Amara Margarete Zaminangi, não sei ler o nome dela aqui, do Centro Espírita Perseverança, em Jacareí. O Carlos Monte Oliva, nosso amigo, Jacareí também, no dia 27 de agosto. No dia 31 de agosto, o Hélio, também lá da Casa da Paz, nosso amigo Hélio Ribeiro. E dia 20 de agosto, que eu pulei, das 18 horas até as 22 horas, a primeira noite da pizza, com Saraal. Então vai ter nossos amigos Leia e Paulo cantando. Aqui também a Rosana Daly. E a moda de viola, o Jorge Reis e o Luizinho. E o convite, limitados à venda, R$25. Quem quiser participar, basta aí anotar o WhatsApp do pessoal da Casa da Paz, ou deve ser da Ludmilla ou do Hélio, que é 12, né, DDD 12, 98887-1368. Então eu vou repetir, 12-98887-1368. Então lembrando que a Casa da Paz fica na rua Tomé de Souza, número 200, lá em Jacareí. Vamos prestigiar este mês espírita, com bastante gente, bastante bem, palestras legais. Então, vamos voltando aqui para... Tem mais alguma mensagem, alguma coisa? Não. Mas, Milton, e daí? É muito difícil, Milton e Giovana, estruturar a evangelização infantil numa casa espírita? Rui, eu digo que é difícil. Né? Porque para você ter uma estrutura, assim, eu vou falar da nossa casa, o Paulo de Tarso é uma casa com, né, muitas salas, eu não sei quantas salas realmente de cabeça, não sei, mas acho que nós devemos ter em torno de 12 salas lá, né? Lá no Paulo de Tarso. E no sábado a gente ocupa todas as salas, né? Com todas as atividades dentro do programa. Quando você quer trabalhar a evangelização, você tem que ter recurso humano. Você precisa ter gente para trabalhar. Então você tem que formar adultos. Então as casas, para começar a trabalhar a evangelização, você tem que ter adultos comprometidos, dispostos a estarem colaborando. Por quê? Não dá para você evangelizar se você não tiver o evangelizador. Não dá para você receber as pessoas se você não tiver alguém ali que esteja disposto a dar as informações. No nosso meio, nós temos uma que eu chamo de facilidade, um meio que eu digo a nossa realidade, Paulo de Tarso, que são as escolas de aprendizes de evangelho. São dali que saem, né, as pessoas, né, os colaboradores, os que nós formamos. Então, durante o programa da escola, depois de algum tempo, a gente vai lá e começa, então, a fazer uma divulgação, começa a fazer o convite. É dessa forma. Então, você tem que formar, né, os evangelizadores. No nosso meio, no movimento espírita, também existe formação. De tempos em tempos, a gente promove cursos de formação de evangelizadores, mas são raros, né? Não são assim, não acontece toda hora, não. É um ou dois por ano, tá? Mas o importante é ter ali. Agora, às vezes a pessoa pergunta, e aí, qual o perfil? Olha, gente, o perfil é boa vontade e gostar de trabalhar com crianças. Porque tem trabalho para todo mundo, né? Tem trabalho para todos. Porque desde o início que você está ali recebendo, passando informação, né? E aqui, né? Aí você vai, como nós citamos, os evangelizadores atendendo a todas as faixas etárias. Se você tiver, algumas casas espíritas são pequenas, não tem como dividir as crianças, então fica mais difícil de você organizar. Eu falo que o ideal seria fazermos como é no programa curricular de formação dentro da nossa educação. Turmas de 4 anos, turma de 4, de 5, de 6, de 7, mas nós não temos gente, né? Não temos pessoas e nem espaço físico. Então, como falei, no Paulo de Tarso a gente divide sempre começando no número par, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Né? O pessoal fala, vamos construir, vamos aumentar, porque realmente a coisa está bem movimentada. Mas existem casas de espíritos que são muito pequenas e aí o pessoal não tem como se estruturar. Então é difícil nesse sentido. Agora o principal, formar. E a formação aí compete aos dirigentes da casa, aos coordenadores, formar adultos, né, pessoas que estejam dispostas, né, através dos seus programas, seja aí dentro de cada movimento espírita, né, cada um tem os seus cursos de formação. O nosso é a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é da onde sai uma boa parte, né, desse que eu chamo dos colaboradores aí. Né, e você fazer esse convite. O que que pega, Rui? Rapidinho. O que que pega? É o comprometimento. Sim. Porque você abrir mão no sábado de manhã de se dedicar a isso, agora isso vale para o colaborador e vale para os pais, né? Vale o investimento, né? Tem mais uma motivação, né? Qual? Tem uma motivação em relação a isso. Se não me engano, o livro Nosso Lar diz que quem trabalha com crianças em evangelização, assim, quem trabalha com crianças, ganha bônus horas dobrado. Não, eu acho isso legal, mas eu eu espero demorar bastante tempo para receber. Então é mais uma motivação, né? Quem está faltando um trabalhador para fazer evangelização aí, pessoal. Quer ganhar bônus horas dobrado? Aproveita. O André Luiz foi muito bonzinho com a gente. Viu? Eu digo o seguinte, com criança a gente trabalha o dobro e de graça, não precisa ganhar nada. Porque o sorriso de uma criança, já um vale abraço muito, né? De uma criança que você tem ali, dela chegar ali, eu que não sou evangelizador e eu recebo muito carinho dos pequeninos, só um abraço e um sorriso, que eles chegam e falam, oi tio Milton, aí eu ganhei o meu sábado, ganhei meu final de semana, ganhei a minha muito semana. Bom, né? Extremamente, é muito gratificante. Legal, só comentar aqui que a Patrícia Félix entrou aqui no WhatsApp. Boa tarde. Mandou um bom dia a todos, devemos evangelizar as crianças para termos adultos mais conscientes. Gostaria de mandar um enorme beijo para a Giovana e o Milton e agradecerem poder fazer parte do time de evangelização do Paulo de Tarso. Tenho a oportunidade de voltar a ser criança lá. Paz e luz a todos. Legal, né? E só comentar que o Marcelo também entrou aqui e mandou um bom dia, amigos vivencianos. A parte aí da nossa equipe, sim, ela é uma alegria ter ela no centro, né? Ela, nossa, é uma energia contagiante mesmo. Assim como eu tenho o João, a Nicole, né? Entrou agora o André, a Luciana. A gente tem uma equipe grande que trabalha só na turminha de 6, 7 anos comigo. Essa é a equipe da Giovana, né? São 6 evangelizadores só na equipe da Giovana. Turminha barra pesada, hein? Cada um tem uma função ali dentro, né? Tem uma característica e é assim que a gente trabalha. Né? Mas é bom. É bonito trabalhar sorrindo. E aí, como nós Legal. Temos esse programa aqui, praticamente 13 anos no ar, que é uma responsabilidade, né? E nós ganhamos muito bem, né, Rodrigo, Adriano, para vir aqui. E o Jorge também, né? Ganha muito bem aqui, né? Isso mesmo, bônus horas. Bônus horas. E a, mas eu acho legal também uma frase que tem lá na Coal, numa plaquinha, eu adoro aquela frase, que é, a gente tem que, é, devemos evangelizar as crianças para não ter que punir os adultos. Essa da PAC, então, que usava esse termo, né? A PAC usava muito esse termo aí, na, no tempo do Mario Toboni, né? Que a gente ia visitar a PAC, tinha esse termo aí, que era justamente... Porque você, é, você leva moral para as crianças, né? E é o que falta no mundo hoje, né? Hoje a gente vê um mundo muito tecnologicamente desenvolvido, materialmente desenvolvido, progresso, né? Mas moralmente ainda faltando muito para a gente chegar lá, né? E a gente está chegando no fim do programa, hein? Vamos pro sorteio, então, a música pro sorteio. Que não é minha, tá? Música. Só pra deixar claro que o Jorge tá. Ah, a música do Rodrigo. Não é do Rodrigo. Daquele seriado policial, né? É. Então, pra sorteio dos dois livros aqui da Giovana, né? Como é que é o nome do livro da Giovana? Passe de Mágica. Super interessante o livro aqui da Giovana. Deixou dois com muito carinho. Ela vai depois dar uma assinadinha aqui, encaminhando aqui, tá bom? Então, os ganhadores são a Ieda Bastos, pelo WhatsApp, que participou pelo WhatsApp. Não foi o Helder que escolheu, deixa claro isso. Que é a irmã do Helder. Foi o sistema que a gente usou. E a Eva Aparecida de Oliveira, de Santana, que ganharam os dois livros. Agora, para o ingresso... Eles podem pegar esse livro amanhã. Isso. Lá na Casa do Caminho, né? Lá junto com o Mário Vinhas, na livraria Casa do Caminho, na rua, na Avenida Rui Barbosa, 232, centro de São José dos Campos. Ou, se quem não puder buscar, ligue para ele no número 12-3941-9735. A oportunidade de ir lá bater um papo com o Mário Vinhas, né? Que é ruim demais ir lá bater um papo com o Mário Vinhas, né? Brincadeira. Você não sai de lá. E os ingressos para Framando, a festa Agostina, né? Que vai acontecer, que dia que vai acontecer a festa? É, tem vários dias, 5, 6 e 7 de agosto. E esse ingresso vale para todos os dias, né? Então, os ganhadores foram a Estalina Almeida de Freitas, da Urbanova, e a Regina Vilhena, de São Dimas. Então, basta ir... Como que eles vão pegar o convite? Ou a gente vai passar o nome? Eu falo com a Dirce e já fico... A Dirce já está sabendo, ela está nos ouvindo, ela já sabe quem é que são as pessoas. Então tá bom. Então a gente passa aí os nomes, é só ir lá comparecer na festa Agostina. Então é isso, pessoal. Obrigado pela... A gente já vai encerrando, né, Rui? Sim. Vamos encerrando, né? Porque já está... Falta 4 minutos, 5... 3 minutos... Sim. Praticamente. Nós temos que agradecer então ao Inácio, que hoje completa mais um aniversário, ao Helder, a Derli, que veio nos ajudar hoje no programa, a Graça, que teve que ir embora, e mais o Helder, né, que está aí sempre nos auxiliando. Adriana? Agradecer a todos os nossos amigos que estiveram conosco nesse domingo e desejar um feliz domingo, que vocês possam aproveitar esse momento familiar tão importante, né? E que a gente às vezes passa tão correndo, o domingo a gente aproveita para dar essa atenção maior. Agradecer por vocês estarem conosco e fazer parte da nossa família Vivência Espírita. Um bom domingo a vocês. E quero também agradecer a todos os ouvintes que participaram, entraram aqui na Rádio Online, estão sempre participando conosco, convidá-los para baixar o nosso aplicativo no Android, Vivência Espírita, e ouvir ou no site lá, vivenciaespirita.com/programa-rádio, e escutar a nossa programação durante a semana. Esse programa vai ser reprisado às terças, quinta e sábado, às 8 horas da manhã. Então quem perdeu esse programa e gostou e quer avisar para outra pessoa ouvir, fala, ó, entra lá na terça-feira, quinta ou sábado para ouvir a reprise desse programa. Mas a gente tem bastante outras programações que vale a pena vocês estarem com a gente durante a semana. E convidar vocês para o próximo programa às 8 horas, no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Então, Milton, se puder fazer suas considerações finais também. Bom, mais uma vez eu agradeço ao convite, agradeço aos ouvintes. E deixar aqui uma reflexão aos pais, né, que se você quer deixar um legado aos seus filhos, leve a evangelização. Muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, na nossa correria, nós dizemos que nós não temos tempo. mas se nós formos refletir, nós estamos nos dedicando muito tempo a algumas coisas mais fúteis e deixando aquilo que é importante. A formação religiosa, ela é extremamente importante, porque eu vou usar a frase da Adriana, ela falou lá no comecinho, nós formamos pessoas do bem, e é isso que o mundo precisa. Então dedique um tempo ao seu filho, né, encaixe um tempo na sua agenda, nas diversas casas espíritas da nossa região, tem em toda, aqui em toda a cidade nós temos casas e temos vários programas. Leve seu filho. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. É, o que nós estamos pedindo para que levem qualquer religião, não precisa ser a espírita, só que nós defendemos o nosso lado, porque nós somos espírita, né? Mas qualquer religião que fale de amor e do bem, devemos evangelizar as crianças nessas condições. Giovana, então para os seus encerramentos, nós gostaríamos que você fizesse uma pequena prece de encerramento do nosso programa, né? Rui, só Oi. Antes de passar para a Giovana, falar que no final a gente vai colocar a música do Ed Moreno, Ligação Celestial. É uma música bastante jovem, assim, que é o assunto que a gente está falando, né? Então vocês vão gostar bastante aí da Ligação Celestial. E mandar um abraço para o Jorge, para a Dora, que estão voltando. É hoje que eles iriam começar a voltar, né, lá da Bahia, porque tem que ir até Salvador, de Salvador pegar outro avião para cá. Era um trabalhão conexão, danado, né? Bastante conexões. Mas hoje eles já estão voltando e amanhã eles já devem estar trabalhando, né? É isso aí. É isso. Giovana, então, o microfone está à sua disposição. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, nesse dia que é especial, que é o meu aniversário. Agradecer a todo o plano espiritual que nos acolhe nesse momento, que a gente possa transformar essa energia boa desse programa, de propagação, de acalento para as pessoas, que ele possa, nesse momento, chegar em suas casas com muito respeito, com muito carinho, energias renovadoras, trazendo paz, tranquilidade, harmonia, alegria, disposição para esse domingo. Que Jesus possa abençoar todos os lares da terra, todos, não esquecendo de nenhum, mas que principalmente ele possa ser aceito, os seus ensinamentos, sua bondade, sua alegria. E assim vamos vibrando por todos que nesse momento necessitam de uma vibração especial de saúde, sejam eles em seus lares, que estejam escutando o programa nesse momento, que a nossa vibração possa ser energizante, que possa renovar o que precisa ser renovado, que possa curar, que possa restabelecer aquilo que necessita. Que Jesus também possa abençoar a nossa semana que se inicia e que cada um de nós, independente de ser educador, evangelizador, possa respeitar a criança pelo que ela é e pelo que ela pode ser para o nosso planeta também, que está aí precisando de tantas pessoas renovadoras, criativas, críticas, mas que ajam com respeito. E assim vamos pedindo licença para encerrar esse programa que é maravilhoso nas manhãs de domingo, pedindo a permissão para rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, muita paz. Faço 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faço 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Pois mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir.